Olá pessoal, hoje estamos trazendo simulações na escala de Mi menor. Pessoal, estudar simulações é interessante porque a gente consegue educar o ouvido com mais tranquilidade e com isso também facilita, né, para fazer os acompanhamentos musicais. É interessante tocar e cantar o nome de cada acorde, né? A gente vem insistindo nisso porque quando estamos fazendo um acompanhamento musical, a gente depende muito da percepção harmônica, né? O ouvido é que vai dizendo para a gente o que que a gente tem que fazer, qual é o acorde, ok, pessoal? Então, assim, tocar e cantar o nome de cada acorde, repetindo várias vezes, facilita bastante, ok, pessoal? Então, estuda um pouquinho, né? Todos os dias, repete várias vezes cada exercício e logo, logo você já vai observar, né, os ótimos resultados. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.